Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Ou seja, segundo São Marcos, não há nenhum outro mandamento maior do que estes. A nossa história, ela é uma situação ou escandalosa ou bizarra. E eu vou explicar por quê. Jesus Cristo nunca foi teólogo, nunca. Nunca se ouviu dizer, ou há registro, de que ele tenha estudado em alguma escola de teólogo. Ele nunca fez o que nós chamaríamos hoje de seminário ou de faculdade de teologia, nunca. Naquele tempo se fazia isso aprendendo com um rabino. Porque a palavra rabino quer dizer mestre, professor. E é mestre e professor da religião. E o nosso texto diz isso, que um escriba, que é um teólogo, foi fazer uma pergunta teológica para um leigo. Esse leigo era Jesus Cristo. Aí a história já começa meio confusa. Como é que um leigo vai pedir, vai dar a um escriba algum tipo de informação que ele já não tenha, ou que ele já não conheça? Então essa é a primeiro detalhe escandaloso do texto, que parece mais... Tanto é que no final da história diz assim: ninguém mais queria pegar ele então. Porque já tinham feito várias perguntas para ele. Fizeram uma pergunta assim, os teólogos: uma mulher morreu, o marido de uma mulher morreu e o irmão casou com ela. E ele teve 7 irmãos, e os 7 casaram com ela porque um foi morrendo e o outro casando. Eu vou explicar por que se fazia isso. Quando você casava, você não arrumava uma mulher, você comprava uma propriedade. A mulher era a propriedade do homem, que era comprada e vendida. Quando você casa com a viúva do seu irmão, você resgatou a propriedade da sua família. Essa é a ideia. Aí os sujeitos, para debochar de Jesus Cristo, perguntam isso: com qual dos 7, depois da ressurreição, ela vai ficar? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Eram os saduceus que fizeram essa pergunta para Jesus. Tanto a Jesus, porque ia pegar ele num erro, num equívoco. Um teólogo pergunta para um leigo sobre a lei. O escriba, ele é um mestre da lei. E a pergunta dele, na verdade, é teórica. Quando você está perguntando pelo mandamento, você está perguntando pelo que fazer. O que é que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não foi a outra pergunta que alguém fez e Jesus respondeu este mesmo texto? Pois Jesus começa dando o Shema. Sabe o que é a palavra ouve em hebraico? É Shema. Então este texto que Jesus está citando, que é do livro de Deuteronômio, capítulo 6, chama-se Shema. Era uma espécie de oração, de repetição, que devia se fazer todos os dias. O Shema, lembra isso, ouve. Ou seja, presta atenção. Olha aí, não esquece. Nunca se esqueça disso. Presta atenção. Só tem um Deus e Ele é o único Senhor. Então, esta é a primeira afirmação do Shema. Tanto é, depois o escriba vai dizer isso: você disse bem, Ele é o único. Ele não fala sobre o mandamento. Quando o escriba responde para Jesus, ele fala primeiro sobre a expressão do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Onde é que isso aparece de novo, ou pela primeira vez, para o povo de Deus? Lá no Antigo Testamento. É nos 10 mandamentos. O prólogo dos 10 mandamentos faz essa afirmação. Como é que começam os 10 mandamentos? Vocês lembram? Ninguém aqui fez catecismo? Ninguém estudou? Não. Essa é a segunda tábua da lei. Eu sou o Senhor teu Deus, é o prólogo, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Aí ele fala o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Está sendo dito duas coisas, uma a respeito de Deus e outra a respeito do povo. O que está dizendo a respeito de Deus no texto? Eu sou o Senhor teu Deus, que? O que está sendo dito sobre Deus nesse texto? Que Deus é o Deus que tira da terra da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. O que está dizendo a respeito do povo? Oi? Que o povo era escravo e agora é o quê? Liberto. Então Deus é o Deus que liberta e o povo de Deus é um povo livre. Duas afirmações no prólogo dos 10 mandamentos. É por isso que a gente começou dizendo o quê no culto? Que escravo não serve a Deus. Só quem serve a Deus são livres, são os libertos. Somente os libertos servem a Deus. Ouve, ó Israel, e não esquece. Deus é o Deus que tira da escravidão. Deus é o Deus do povo livre. É por isso que o primeiro mandamento diz logo: não terás outros deuses diante de mim. E é isso que Jesus está afirmando. Aí Jesus, esse texto do Shemá, deixa meu sermão aqui, esse texto do Shemá é um resumo dos 10 mandamentos. Eu ia perguntar, quantos mandamentos tem nos 10 mandamentos? Não precisa, né? São 10. Mas não são 5 e 5, são 4 e 6 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre os nossos deveres para com Deus. E os 6 outros mandamentos falam dos nossos deveres para com o outro, para com o próximo. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança daquilo que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não as farás, nem as adorarás. Certo? Terceiro mandamento. Ninguém estudou o mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Ninguém sabe o mandamento. Qual o terceiro mandamento? Isso, ela está lendo lá em Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por desculpável aquele que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento, não fala. Lembra-te do dia de sábado para guardá-lo. Correto? Em todos os dias trabalharás, no sétimo dia descansarás, porque este é o dia do Senhor. Oi? Porque Jesus ressuscitou no domingo e mudou a história. Porque ele ressuscitou no domingo. É por isso que a igreja se reúne no domingo. Certo? Porque não é o dia de sábado, é o sétimo dia. Certo? O sétimo dia é o dia de descanso. Pois a igreja transformou o dia de descanso no primeiro dia da semana. Por quê? Porque é a nova criação. A partir de Jesus Cristo inicia a nova criação. E nós estamos entrando no descanso de Deus em Jesus Cristo. Então, como o sétimo dia é o dia do descanso, apontando para aquele dia quando tudo será descanso, nós iniciamos o dia do descanso no primeiro dia da semana. É por isso que Jesus inverteu isto aí. Certo? Os outros mandamentos falam dos nossos deveres para com o outro. Agora sim, vai na lista. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, testemunho contra o teu próximo. Não desejarás propriedades do próximo, a mulo, o jumento e a mulher. Acabei de dizer isso, que a mulher é a propriedade. Todas as propriedades estão lá. Você não vai desejar a casa do próximo, o jumento do próximo, o servo ou a serva do próximo e a mulher do próximo. porque são as propriedades do homem, certo? É verdade. Eu vou esconder isso? As pessoas escondem isso na Bíblia, mas não é. Tanto é que Jesus, quando pega e deixa a mulher sentar no seu pé e aprender, chama ela de discípula, diz para ela ir lá pregar o Evangelho, e diz que não critica que o homem que usava a mulher como propriedade, que ele vendia e devolvia para o pai, critica a questão do divórcio, que o divórcio tem isso a ver com isso. Na verdade, está dando uma valorizada tremenda na função e na visão social da mulher, mudando aí esse conceito que está presente, inclusive, nos 10 mandamentos. Né? Bom, voltando aqui. Escravo não serve a Deus. Deus é Deus dos livres, dos libertos. Não é? Este é o único Senhor. Amá-lo acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento, de todo o entendimento. Então, estão aí todas as coisas que nós temos que fazer neste amor. Um amor que deve ser, em primeiro lugar. Abre aí a Bíblia, vocês estão com ela? Vamos lá. Como é que a gente deve amar? Deus está escrito aí. Não, ó, esse é o próximo. Por que que é para amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força? Por quê, Roberto? Coração. Ah, é. Então, quais são essas áreas? O coração representa o quê? A alma. A alma representa a mente, o coração representa os sentimentos. Com todos os sentimentos, com toda a nossa alma, e entendimento. Implica em quê? Implica razão, mas em quê? Oi? Consciência. Conhecimento. Conhecimento é que gera todas essas coisas. Mas sabedoria é um pouco além. Ou seja, tudo isso que eu estou perguntando aqui, vocês não sabem, vocês deviam saber, porque isso é conhecimento, tem que conhecer os mandamentos, tem que ler a Bíblia, é isso aí, gente. Ué, tem que saber os mandamentos, tem que entender, tem que conhecer. Não é para amar a Deus só com os sentimentos, não é para amar a Deus só com a razão. É para amar a Deus também com o conhecimento. Ué, quem ama a Deus quer conhecer a respeito de Deus, entender a respeito de Deus. É por isso que esse mandamento diz que são todas as áreas. O Roberto está certo. E força? Para agir no mundo. Força. Qual é diferente de forte? Qual é o antônimo de forte? Fraco. Perseverante. Força pode ser perseverante. O antônimo de forte é fraco. Não é para amar a Deus fraquinho, é para amar com tudo, com toda a força. Intensamente. Verdadeiramente. Esse é o primeiro e grande mandamento. Os quatro primeiros mandamentos de Deus. E o segundo? Amarás o próximo como a ti mesmo. São as seis outras. Por isso que eu disse que os mandamentos não é dividido em 5 e 5, é dividido em 4 e em 6. Os 4 primeiros relativos a Deus e os 6 outros relativos ao próximo. Por que que há essa relação? Por que que não é só para amar a Deus? Não está suficiente? Por que que não está? Por que que não é suficiente só dizer que ama a Deus? Isso, quem diz isso é São João, no capítulo 4. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A relação é a seguinte. Vamos falar primeiro negativamente, depois vamos falar positivamente. Você lembra quando os profetas criticam o povo de Israel e dizem assim: ah, eu estou cansado dos vossos holocaustos, das vossas luas novas, que eles guardavam, né, determinadas datas do calendário, dos vossos jejuns. Lembra quando Isaías critica o jejum e ele diz assim: seria este o jejum que eu escolhi, que num dia o homem se vista com panos de saco e com cinzas e que deixe de comer determinados alimentos? Chama isto jejum? Não é que não exijais que façais todo o vosso trabalho, que desatais a ligadura da impiedade, não oprimis o pobre, se guardar disso? Esse é o jejum, diz Isaías. Sabe por quê? É fácil simular o amor a Deus. É fácil. É fácil bancar o piedoso. Vou mudar aqui de palavra. É fácil ter cara de santo. É fácil bancar o bonzinho, o bonitinho. É fácil chegar aqui fazendo uma linda oração. É fácil. Sabe por quê? Isso não revela nada do íntimo. Isso é alguma coisa que está por fora. Como é que Jesus chamava os fariseus e os escribas? Sepulcros caiados. Branquinho por fora, fedorento por dentro. Deixa eu até dizer uma coisa para vocês, vocês não digam para ninguém. Isso está gravando? Pode dizer? A expressão sepulcro caiado é um palavrão. É. Na língua de Jesus Cristo, no aramaico, era um palavrão. É, era uma ofensa. Diz assim: ó, vocês são como uma privada de botequim barato. É isso que ele está dizendo. Branquinho por fora e por dentro. É, cheio de... É isso aí. A ideia é essa, o conceito é esse. Sepulcros caiados. Não está gravando isso não, né? Tá bom. É uma palavra chula. A gente traduziria assim, para falar num português bonito, um termo chudo. Branquinho por fora, podre por dentro. Então dá para parecer piedoso. Dá para vestir a pele da ovelha e ser lobo. Quando é que não dá para disfarçar? O Robertinho já pegou a resposta lá no início. É no modo como eu trato o outro. É no modo como eu vejo o outro. É no modo como eu estou vivendo com o outro. É o modo como eu me aproximo do outro. Isso mostra, segundo Jesus Cristo, se eu amo a Deus ou se eu não amo, no modo como eu vivo. E aí não tem jeito. Por mais que a gente vista a pele da ovelha, o lobo tem sempre presa e unha. De algum jeito ele vai ferir e machucar. Não tem escolha, porque é da natureza dele isso. E ninguém pode agir contra a própria natureza. Aí aqui eu estou voltando de novo ao centro do texto. O cara pergunta o que fazer. O que fazer dá para disfarçar. Mas o que a gente é não dá para disfarçar. Jesus responde pelo ser. Sabe por quê? Deixa eu dizer. Vamos imaginar aqui que o nosso querido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, resolvesse decretar de hoje em diante que todo brasileiro tem que se amar. O que ia acontecer com essa lei? Ninguém ama porque o outro decretou, nem Deus. Não adianta. Só ama quem dentro da sua natureza tem essa capacidade. Jesus Cristo disse muito isso. Ele usou essa imagem do lobo e da ovelha e falou também assim: olha, você não pode esperar tirar uva de espinheiro. Espinheiro só dá o quê? Espinho. A delicadeza da uva e a doçura da uva não faz parte da natureza do espinheiro. O natureza do espinheiro, ele vai fazer a maior força do mundo e vai sair um espinho, não vai sair uma uva. Ele diz também: dos abrolhos não se vidimam uvas. e nem se colhem figos de espinheiros. Ah, eu troquei o fruto e a coisa. E não se colhem figos. Eu já vi o figo. O figo é uma coisa tão delicada que você toca, ele é veludado por fora e delicado. Abrolhos podem produzir figo? Não tem como, porque não é da natureza dele. Só pode amar quem lá dentro da sua natureza tiver o amor. Senão, ele não vai agir com amor com o outro. Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai adulterar, ele vai... tudo. Ele vai violar todos os direitos do outro, o corpo do outro, a propriedade do outro, porque ele só vive para ele mesmo. Porque o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo. Ele vai viver de modo egoísta. Entendeu por que que os dois mandamentos estão juntos? E por que que o escriba só destaca que Deus é o único Senhor? Está aí no texto. O primeiro destaque é, ele é o único. Eu preferia quando era politeísmo. Monoteísmo é muito ruim. Antigamente era fácil. Qual é o teu Deus? Ah, eu sou do povo de Israel, o meu Deus é Yahvé. Acabou. O Deus dele é Baal. Depois que disseram que Deus é um só, isso é coisa do monoteísmo, Deus é um. E o monoteísmo dos profetas ainda diz o seguinte: não existe esse negócio de deuses, seres espirituais. Os profetas eram contra isso. Isso nada existe, só existe Deus. E quando eles vão falar dos ídolos, eles dizem assim: os ídolos são como espantalhos no pepinal, não podem fazer o bem e não está neles fazer o mal. Ou seja, são nada. Imagina um espantalho no pepinal, só espanta quem? Não, os corvos. Por quê? Porque os corvos acreditam que aquilo ali é uma pessoa e não é. Só em quem acredita neles. Parece que os profetas tinham lido o Freud, Tabu e Totem. Que ele diz isso, que o Totem só tem poder porque você confere poder a ele. Os profetas então achavam que isso tudo era tudo balela. Ele não vai falar? O profeta Isaías de Nebo carregando a carga. O que que os babilônicos faziam? Amarrava a carga no jumento e botava uma imagem do Deus deles, que era Nebo, para guardar a imagem. Aí o profeta começa a debochar e diz: lá vai Nebo. Nebo é o nome do Deus. Se o jumento anda, Nebo anda. Se o jumento cai, Nebo cai. Não pode guardar a carga e nem a si mesmo. Ou seja, está dizendo que o jumento tem mais poder do que o Deus babilônico, né? Um deboche, uma história longa que ele vai debochando de Nebo o tempo inteiro, porque é nada. Então eu preferi na época do politeísmo, era melhor. Hoje em dia, quando a gente diz que Deus é um só, tem algumas coisas que ficam por trás que a gente não percebe. Dom Pedro Casaldáliga, que é um bispo aposentado, que foi bispo do São Félix do Araguaia, da Igreja Romana, ele tem uma poesia maravilhosa que ele diz assim: quando você diz Deus, eu digo ódio. Quando você diz lei de Deus, eu digo usurpação. Onde você diz justiça, eu estou dizendo ódio. Porque todo mundo se aproxima de Deus e está dizendo que as coisas que ele tem dentro do seu coração estão em Deus. Não é verdade. A gente mostra que ama a Deus quando a gente é capaz de demonstrar que a gente ama o outro, que a gente sabe viver com o outro, que a gente é capaz de tolerar o outro, que a gente é capaz de conviver com o outro, que a gente é capaz de andar uma milha, que nem disse Jesus, de levar a segunda bofetada. Olha, eu não estou falando por vocês não, estou falando por mim mesmo. Isso é difícil pra caramba. Isso é muito difícil. Mas essa é a pedra de toque. Esse é o diferencial. É por isso que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Ué, não é correto dizer que Jesus é Senhor? Não é correto se dirigir a Ele? Não é correto dizer Senhor, Senhor? É correto. Então ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a gente faz a vontade do Pai que está no céu não é parecendo religioso, é vivendo esta fé no convívio com os outros, no direito do outro, tendo olhar para o outro, caminhando com o outro, aprendendo com o outro, tolerando o outro. Ah, isso tudo é muito difícil. E quem é que disse que era para ser fácil? Tudo isso é muito difícil. É por isso que Jesus diz para o escriba: você não está longe do reino dos céus. Sabe por quê? Ele falou assim: você entendeu. Bom, agora tem que fazer. Quem faz é que está dentro. Quem faz, este é o que está dentro do reino dos céus. Quem não faz, está fora do reino dos céus. Então você está perto, está próximo do reino dos céus. Porque o reino dos céus é viver isso. Não conhece aquela historinha, piadinha, definição? Quando eu era pequeno, me contaram isso na igreja, vou encerrar. Eu disse que a gente ia dialogar e eu estou falando, falando, falando. Abandonei o meu sermão. Eu fiz o meu sermão assim, está aqui, ó. Cadê? Eu abandonei ele. O sujeito foi levado para o céu e para o inferno para escolher. Chegou no céu, chegou no inferno, e ele viu uma grande mesa, tudo que é tipo de comida maravilhosa. Só que os talheres eram do tamanho do sujeito. Com essa história? Os talheres do tamanho do sujeito. Oh, bom, então eu vi aqui como é que é. Agora eu quero ver o céu. Chegou lá no céu, a mesma coisa. Uma mesa maravilhosa e talheres desse tamanho. Falei, ué, qual é a diferença? Ele falou, aqui lá no inferno, todo mundo fica tentando pegar a comida e botar na boca e não consegue. Aqui um pega a comida e bota na boca do outro. Essa é a diferença do céu e do inferno. Essa é a diferença de estar próximo ou longe do reino dos céus. É o que eu faço com o talher. Que Deus nos abençoe. Amém.